É a primeira vez que estás cá? Não. Já foste alguma vez lá acima? Sim. E como é a sensação de ter a cabaca cá para baixo? É divertido. E gostas das cabacas? Gosto. Nós vamos aqui dar cabacas. Eu gosto muito de cabacas. E como é que está a correr o ano? Muito bem. Boas notas? Sempre. Mesmo sempre boas notas. Daqui, até pelares. E tu, é a primeira vez que estás cá? Venho todos os anos. E costumas ir lá acima a tirar? Todos os anos. E quem é o São Gonçalinho? É um santo. Não é? É um santo? Casamenteiro. Que ajuda, que ajuda o mendigo. Porque estava muito frio, ele partiu a capa ao meio, entregou-lhe. Ai, só que não foi depois. O São Gonçalinho, foi São Martinho. Quem é o São Gonçalinho? Quem é o São Gonçalinho? Não é jogador de futebol, para não? Não. É um santo. É um santo? É. Então o que é que ele fez para ser santo? Nasceu na Amarante. Então como é que ele veio parar à beira se nasceu em Amarante? Andando ou voando. Ou de cavalo. Então e as cabacas são boas? São. São. É claro. Mas é preciso ter dentes para as cabacas, não é? É. São molezinhas, não são? Não. Estas sim. Então e o que é que o saco tem? O que é que tem aí? Um livro, uma cabaca, um chupa, um balão e mais nada. E um saco. E já é muita coisa. É de luz óptica.